Rotando 3858 para o ataque 139, 3 horas e 30, Teresina. Tanto 3858, livre de ataque via índice, ponto de espera dando zero, chama a torre 1-9-5016, no ajuste, bom voo. Mano 016, 30 ataque, uma ótima noite, tanto 3858. Lamea 310, decolada 49, controle 120, decimal 8. 208. Então 3858, alinho, mantenho no zero. Alinho, mantenho no zero, já meia para ataque, temos 1-4-3 a bordo, 3:40, hotel na Natal. Tá 3858, autorizado a decolar, pistão no zero, vento 180 graus, 15 nós. Autorizado a decolar, pistão no zero, vento 3858. O Inter, quando pronto, 1-9-5, adicionando zero no meio, graças ao trabalho. Guarulhos autorizado, em 340, decolo da pista no zero, com primeira curva à direita, após decolagem na subida da EL, Leda Mótiva, e Mótiva intercepta pêndulo 10 e segue conforme a rota do plano. Aciona 5546, controle 120, decimal 8. Guarulhos 340, conforme o rastro do plano. Autorizou Lu 10, decola da 10, curva direita, da El, Leda, Motiva, Transpondra, 5546, controle 1208, 132. Correto, 315, chama o próximo, puxa o funcionamento. Salvador, boa noite, 1016, tá pronto, bom dia, 1010. 1096, autorizado a alinhar e decolar, pistão 90, vento 190 graus, 1612 de nós. Alinhar e decolar, pistão 90, 1096. Transição. Uno 096, decolado 57, controle 1208. 1208, 1096. Tolerant. Livre chama ataque 3895. Autoridade chama ataque 3895. Oi Salvador, boa noite, Azul 4298, estabilizou X-Ray. Azul 4298, ajuste 1090, continua a aproximação, aguarda, reporta baixado travado. Baixou e travou, vai passar Simbra agora. Autorizado pouso, pista 90, vento 180 graus, 149. Teve pouso, azul 4298. Confirma o vento? 180 graus, 149. Excelente, 490. Boa, 3-1-3, ajuste Xanã. Xanã 6-3-1-3, ajuste 0 no meio, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Escuta, aguardando, 3-1-3. Direitando ainda, ponto de espera 295, perto de 2295, Salvador, boa noite, azul 4298, tá lembrando? Azul 4298, boa noite, táxi Alfa e Juliette, portão 01. Alfa, Juliette, portão 1, 4298. 190 graus, 139. 90 com 3, autorizado, pôs na 10. Prepara para o Caracaju. O Caracaju, né? Salvador, boa noite, tá 3895, ponto de Pernambuco. Tá 3895, ali mantém pistão zero. Ali mantém no zero, tem 3895. Oxalá, 6313, solo 111, libera a direita, solo 121, decimal 1. É, só você vai liberar na última, o 6313, o 211 depois? Afirmo. Obrigado, toma de então. Obrigado. 18-1-5, vento 1-9-0 graus, 1-5-9, autorizado a decolar, pistão 0. Livre decolagem, 1-0-0-0-0-5. Alfa Juliette 4. Controle 120 décima 8. 208, boa noite, tem 3895. Ingressa via Juliette pro 04, no pátio principal. Via Juliette pro 04, autorizado. Obrigado. Torre de Salvador, boa noite, senhor Rio, 9890, final, cabeceira 1-0, baixar travado, exatamente 1:30 para cima. E 9890, vento 190 graus no trecho, 9-3-0, pouso, piscina 0. E depois o para o Rio, 9890. Afirmo, o 3305 está autorizado para Recife no nível 330. Decola da 1-0, cumpre o perfil da saída Purca, transição Aracaju. Após decolagem, curva à esquerda. Aciona 5555 no transponder. E o controle 120, decimal 8. Aciona 330, conforme Recife. O Caracaju decola na 0, curva à esquerda. 5555-208 para trás. Posicionamento correto, me chama quando pronto para o push no 5. Zero, são os dois, dois direitos, só um, dois anos assim. E 9890. Boa noite, 9890 da Rio, liberou. Boa noite, 9890, prossegue via Alfa, Kilo, Pátio 3. A posição é a meia dúzia Romeu no Pátio 3. Alfa Kilo, Pátio 3, meia dúzia, Romeu, 98. Sul, chame o TARDIS 3305. Boa noite, papapá, Lima Fox. Lima Fox. Continua a pressão, reporta a curva final. Paremos, papapá. Mas fique atento, por gentileza. Sim, o tempo visual já apareceu. Lima Fox, pouso no zero ou no 7? Ou no 7. E já está visual que autorizado para cancelar a presença. Relógio 2-4, aborde base para o final da lançagem pela direita, lembra? Lima Fox, aborde. Lima Fox, aborde. Sinal da 1-7, baixado, checado, Lima Fox. Autorizado posto, pista no 7, vento 190 graus, 16, mais Lima Fox. Lima Fox, repórter. frequência solo 29 Lima. Em frente, em Alfa, ponto de espera 102.95, altímetro 1016, tem bom voo. Frente de Alfa, 1895 lá, obrigado, boa semana. Sorry, good evening, Azul 4235, LS Whiskey, establish. Azul 4235, wind 180 degrees, 17 nautical, clear to land, runway 1. Clear to land, 10, Azul 4235, confirm wind. 180 degrees, 17 nautical, Azul 4235. Thank you. O Torre, boa noite, 3305, quando espera no zero, totalmente pronto, decola separado. Posição aguardando, TAM 3305. Mantendo a posição. TAM 3305 após 0999, ele mantém, estou no zero. Afirmativo, após o embreagem da zona final, a gente mantém, 3305. Salvador, Azul 2782. 272, continua a aproximação, eu fumarei o estaleiro. Gente, Azul 272. Sol 4235, Sol 33, direita Sol 2.1. Mais um, obrigado. Azul 235 approved the taxi via Alpha Juliet, gate 03 in Manipura. Alpha Juliet, gate number 3, Azul 435, take it down. Decolado 6613, para Guarulhos, autorizado nível 360. Decola da 10, contra o perfil da saída da Eule e da Mótica, intercepta Perzulu no 0, Taubaté. Após decolagem, curva direita. Acena 5560 no transponder e o controle 120.8. É autorizado nível 360 para Guarulhos e a Upper Zulu no zero, decola da pista no zero com curva direita após decolagem, saída da El Leda Motiva 5560, transponder o controle 208, 63, 13. Protegimento correto, chama quando pronto para o push no 4. Vai chamar quando pronto no 4, 63, 13. Direita, solo 2 anos na 1. Salvador, 5 3, já posso ter checado. Não posso nada, é 3. A final de LA de baixa travada do Olimpo 03. Olimpo 03 autorizado, pouso, destino 0, vento 180 graus, 189. Autorizado, pouso, 03. O 2782, seu portal agora foi modificado para 5 Lima no pátio 13. Salvador, boa noite, Oxenéia 624, final LS 10. 624, reporte. Reportará. 03, solo 242, livre à direita, taxi Alfa, reporte Ponte Pereira Delta. Oxenéia 224, se é remetida, chama controle 120 da sinal 8. Gente, iniciando a remetida, Oceania 6224, controle 208. O 03 teria noção do local que mais ou menos a peça se encontra? Ok, graças. Polícia 03 autorizado para o 028 para hotel no corte de frequência. Boa noite.